O Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendação ao município de Montes Claros, no norte do estado, para que seja descontado no valor da tarifa do transporte coletivo urbano o valor devido e ainda não pago pelas empresas concessionárias do setor por conta da prorrogação temporária da concessão do serviço público. Conforme a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Montes Claros, em 2007, após licitação, duas empresas pagaram cerca de 12 milhões pelo direito de explorar o transporte urbano de passageiros pelo prazo de 10 anos, até outubro de 2017. Como o estudo e a licitação para a nova concessão ainda não foram concluídos antes do término dos contratos anteriores, o município prorrogou eles temporariamente por até um ano. O Ministério Público concordou com a prorrogação desde que as empresas concessionárias pagassem ou compensassem o município pelo direito de explorar o serviço por mais um ano. A promotoria aponta que as empresas não pagaram nada ao município por essa prorrogação até o momento, por isso foi expedida a recomendação para que o valor proporcional da receita das empresas, correspondente a mais um ano de exploração do serviço público, seja descontado da nova tarifa que está sendo calculada pela MC Trans, empresa municipal gestora do serviço público na cidade, o que será submetido ainda à prefeitura. Segundo os cálculos do Ministério Público, o desconto equivale a 16 centavos a menos na tarifa durante os próximos 6 meses. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.